tema dessa noite é perturbações morais. Por que perturbações, né? Se a gente for perceber a questão moral que nos envolve, ela nos causa perturbação, porque nós ainda estamos tentando fazer com que a moral dentro de nós, ela estabeleça-se de uma forma verdadeira. Nós temos muitos dilemas internos, muitas questões com as quais a gente se debate. Porque nós, de uma certa forma, sabemos o que é certo. Mas também, de uma certa forma, nós ainda temos presos as nossas vontades, as coisas que nós queremos fazer. Então existe um choque de realidade do que é certo e do que nós queremos. Isso nos causa perturbação. Nos causa perturbação ao ponto de nos trazer problemas, até físicos. Porque o quanto isso movimenta dentro de nós, o quanto isso mexe com a nossa saúde, não só física, mas a nossa saúde psíquica e emocional, nos leva sempre a questões, pelo menos as quais a gente deveria questionar. Será que às vezes vale a pena seguir por um caminho que é o que eu quero e não seguir pelo caminho que é o certo? Será que vale a pena às vezes adiar esse sofrimento ao qual a gente vive fugindo, que é o sofrimento que nos impele sempre, mas que lá na frente vai nos trazer alguma coisa de mais sustentável? Porque nós vivemos de uma maneira muito presente. Nós queremos as coisas de uma forma muito imediata. Então, por isso que eu digo que essa questão do sofrimento, a gente não consegue ter uma visão ampla do que a gente realmente precisa. Essas perturbações mexem com a gente de uma maneira que nós nos distanciamos, não apenas da verdade, nos distanciamos da espiritualidade, nós nos distanciamos também das pessoas do nosso convívio, as pessoas que têm mais valor, poderia dizer, as pessoas que são para nós mais representativas. Porque muitas vezes, nessa falsa moral, a gente acusa, a gente interpreta e a gente não consegue ter uma postura adequada. Então, como eu disse, isso mexe com a gente de uma forma muito complexa. Nos abala emocionalmente, psiquicamente e acaba por aparecer fisicamente a decorrência de todos esses abalos. E o que que a gente precisa fazer para fugir então dessas perturbações morais? A gente sabe que a moral ela se estabelece através de trabalho, de renúncia, da virtude, de alguns esquecimentos de algumas coisas que não são importantes, de passar por cima de algumas questões para poder ter a visão de outras. A gente adquire a questão moral através, de novo, do trabalho, da renúncia, através de uma aproximação com aquelas leis que nos foram passadas. A gente tem o Evangelho de Jesus há muito tempo, mas a gente ainda continua, mesmo sabendo de passagens, de leituras, de exemplos, a gente ainda se encontra bastante longe disso. A gente não consegue trazer aquilo para dentro do nosso dia a dia. Que nem eu disse, a distância entre o que eu quero e o que eu preciso. Então, a gente só vai conseguir isso através da reflexão, do que realmente é importante. Muitas vezes a gente, quando é mais novo, a gente vê a vida de uma maneira diferente. A gente quer abraçar tudo, quer conquistar tudo, e ao custo que a gente às vezes nem sabe qual é. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo algumas coisas, e não só com o passar do nosso tempo, mas com a proximidade de pessoas mais experientes em termos de vivência. Algumas civilizações, algumas culturas, a pessoa de mais idade ela é mais considerada do que na nossa, porque eles têm mais experiência para passar. E essa experiência que eles passam, muitas vezes, torna o caminho mais fácil, mais compreensível. Abrevia algumas situações que talvez a gente não precise passar por elas. Então, que a gente se deu tempo para jogar para dentro essas questões e digerir elas. Porque muitas coisas passam no nosso dia e a gente vai só anexando elas, como se fosse uma sacola que a gente vai carregando. Mas a gente, às vezes, nem lembra mais o que está ali dentro. Então, a gente tem que, de vez em quando, abrir aquilo ali, que nem gaveta, né? E dar uma olhada o que tem, para ver se aquilo tudo eu preciso. É uma coisa simples, parece, mas é uma coisa necessária. Como tudo o resto que a vida nos apresenta.